mesmo mágica. Vai te livrar das nuvens de lágrimas que corrói, destrói aqui dentro de nós. O mundo pede socorro, a miséria se esconde nas favelas, no morro. Do que adianta ter tudo que alguém possa achar que é bom e ter no peito a cruel escuridão? A real situação é ter que aceitar. Pensem nas crianças mortas entre corpos perfurados. Muitos vão chorar, se comover, esquecer. Vir aqui e explorar a pobreza. Vem de perto a doença que gera audiência. Falar de incentivo, cadê ideia e inteligência? Essa é pra você. Cala a boca, porra, pensa. Todos temos o mesmo valor. Tudo é a mesma merda, sem distinção de cor, raça, dinheiro, seja o que for. Pra ter em dia o trocado, até a mãe incentiva a filha a vender o corpo pro velho tarado. Enquanto isso, a madame combina roupa com carro. Se isso aí é que é estilo, não quero sobras. Se for pra mim, pode jogar fora. Se não quer mamar, vontade vira esmola. Dinheiro, dinheiro não é tudo. Você pensa que é, mas não é. A vida é assim, o preto é foda, né? Antes dominado, hoje dominando, se esforçando, lutando nessa indústria de miséria, dominada por um cu que está lá cheio de hipocrisia. É muita patifaria. Já pensei em chorar, já pensei em morrer. Será que minha morte vai agradar você? Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Será que vou morrer com fome? O que será? É, você fala das pessoas, fala isso, aquilo. A vida do vizinho é sempre boa, né? Mas aí, não é assim, véi. Não é assim que tem que ser. Você tem que acordar. Aí, meu irmão, acorda. O que será? A solução não está no seu ferro cromado, no seu carro importado, é somente um atraso. Se liga, sai dessa, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E o que é de hoje reflete a realidade, que na verdade te traz muita lombra errada. Me diz a quem olha por esse menino com fome, enganado, sufocado por metáforas e mentiras. É dramático o poder em mãos erradas, enquanto um olho se abre de alegria, outro se fecha cheio de lágrimas. Essa vida é uma cadeia sem muro, como escorpião letal, fatal. Filme de terror, que horror, enquanto brincam muitos passam dor. Você vê, lê na tese, absorve pelo menos as mensagens. Você sabe, ninguém é mais do que ninguém, mas será que alguém merece isso? Endereço improvisado no meio do lixo. Sei que não, mas a vida é assim. A alegria toca a dor, boa vontade encontra uma saída. Muitos vão remando o barco, outros vão levando a vida. Alguns vivem de sonho, outros movidos pela ilusão do prazer, dinheiro, mulher. Aonde o fim do homem é o começo da sepultura. Além do que não dura, realidade nua e crua. Por que será que alguém tem que pagar o preço? É difícil explicar a paz pelo avesso. Algumas coisas entendo, outras o silêncio diz. Não sei quantos quilômetros pra encontrar uma pessoa feliz. Eu sou mais um, faço parte desse filme. Sou um terço na luta de elite contra o crime. Cadê a mídia? Cadê a consideração? Tô fazendo o que você não fez. Não tô formando ladrão, não que seja. Sobreviver é foda, quem sabe alguém se empolga e vem me dar o Oscar do drama. Meu coração ferido está a mil e pela paz ele clama. O que será? Já pensei em chorar, já pensei em morrer. Será que minha morte vai agradar você? Eu quero viver. Será que vou morrer com fome? O que será? O que será? O que será que será? O que será que será?